A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que as duas também brigou, e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga o popô na piroca. Então joga, vai mozão, joga o popô na piroca. Então joga, joga o popô na piroca. Então joga, joga o popô na piroca. Então joga o popô na piroca. Vai mozão, joga o popô na piroca. Joga o popô na piroca. Joga o popô na piroca. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas desbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a duas também brigou, e ela vai se vingar agora. Então joga o popô na piroca. Vai mozão, joga o popô na piroca. Joga o popô na piroca. Joga o popô na piroca. Estoura aí, mas aí já vai separar tudo certinho, tá ligado? Ó. Então joga o popô na piroca. Vai mozão, joga o popô na piroca. Joga o popô na piroca. Joga o popô na piroca. Yuri, passa aquele número pra mim lá. Tu tá ligado qual é? Diz que putiano.